Aquele sentimento no meu coração, pra mudar, pra me seguir com convicção. Eu vou rimar, quando bate não tem solução. Tem que lutar, ensino rap é a minha missão. Eu posso falhar, aquele sentimento no meu coração, pra mudar, pra me seguir com convicção. Eu vou rimar, quando bate não tem solução. Tem que lutar, ensino rap é a minha missão. Eu posso falhar, tem vários mano que se amarrou. Os verdadeiros não acabou. Se tá na corrida da sua vida, então é por amor. É aquele sentimento que ferve o meu sangue e corre minhas veias, me dá força e me faz conseguir. Não vou desistir, nós não vamos dormir. E se o gueto se unir, nós vamos conseguir. Não vou parar com isso, se eu nasci pra isso. Eu nunca durmo em serviço, eu tenho compromisso. Nunca foi fácil, é difícil, mas eu não posso parar. Sou instrumento da revolta e feito para rimar. O sentimento me invadiu, não posso ser egoísta. Tenho que passar pra você, sem te tirar da pista. Bateu no coração, não dá, é minha missão rimar. Se você não liga pro perigo, então vem comigo. Sentimento é o motivo, escutar o que eu digo. O ódio cê tem que ter, tem que combater. Eu entro pra vencer, RG, eu não vou perder. Nego pode crer, concentrado na missão. A causa me convocou e me levou pela emoção. Se o levante é o que eu quero, não, é o que eu desejo. Cada vitória nossa tem um gosto de um beijo. Nunca parado eu me mexo, cê não quer, não faz mal. Nós vamos continuar lutando pelo orgasmo final. Aquele sentimento no meu coração, pra mudar, pra me seguir com convicção. Eu vou rimar, quando bate não tem solução. Tem que lutar, ensino rap é a minha missão. Eu posso falhar, aquele sentimento no meu coração, pra mudar, pra me seguir com convicção. Eu vou rimar, quando bate não tem solução. Tem que lutar, ensino rap é a minha missão. Eu posso falhar, sentimento de luta ninguém tem. Convicção africana, tem. Artilharia e rosas meu peito com tem. Poder tem, inimigos tom vem. A rua é escola, eu sou aluno. Minha classe explorada, disposta a tudo. Tom de voz é grave no mundo agudo. Manjo a fundo, caos profundo. A rima que purifica, coração petrifica. Opinião modifica, gueto se identifica. Luta se intensifica, se amplifica. Brigada das massas, comboio se edifica. São sonhos latinos, ideais palestinos. Sou nordestino, teu genuíno. Mágica, prática, tática da África. Pele escura, postura, desenvoltura, temática. Pra acabar com as dores, causamos horrores. Acabar com os temores, causamos tumores. De antiterrores, versamos as flores. Mais forte que o som da chibata é o dos. Tem a alma rebelde que nem Bob Marley. Porrada na cara que nem Mohamed Ali. Revolução, tiozão, é oxigênio. Amor e ódio juntos, sentimento heterogêneo. Sentimento no meu coração, pra mudar, pra me seguir com convicção. Eu vou rimar, quando bate não tem solução. Tem que lutar, ensino rap é a minha missão. Eu posso falhar, aquele sentimento no meu coração, pra mudar, pra me seguir com convicção. Eu vou rimar, quando bate não tem solução. Tem que lutar, ensino rap é a minha missão. Eu posso falhar. Quem eu forria? Audácia. É nóis. Amor, ideologia e técnica. Lá do teste.